Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Allan Diniz Souza, hoje é dia 24 de março do ano de 2017, agora são 20 horas e 3 minutos dessa noite agradável de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participam do programa desta noite Jefferson Godoy e Álvaro Augusto Vargas. O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: os Espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, participe, é muito importante. Toda semana trazemos datas importantes para a nossa lembrança. Começo com a data de 14 de março, já tem 10 dias, mas em 14 de março de 1999, iniciava o programa Visão Espírita na Rádio Brasil 690 de Santa Bárbara do Oeste. Ou seja, atingimos a maioridade, estamos com 18 anos de programa. Em 20 de março de 1833, nasce na Inglaterra aquele que foi considerado o maior médium de efeitos físicos, Daniel Dunglans Home. Em 22 de março de 1882, publicado pela primeira vez na língua portuguesa, o livro A Gênese, de Allan Kardec. Em 23 de março de 1857, nasce Gabriel Delany, o cientista da codificação espírita. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros A Alma Imortal, O Espiritismo Perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno Espírita, A Reencarnação. E em 25 de março de 1856, Allan Kardec toma conhecimento através de uma comunicação mediúnica da existência do Espírito A Verdade, esteio da codificação. Fazemos toda semana um exercício para reflexão. Agora são 20 horas e 6 minutos. Trouxemos hoje uma comunicação de André Luiz, que está no livro O Espírito de Verdade, com o título Excesso é Você, capítulo 13, item 10. E ele fala assim: amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva-os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso, enfim, dizer boa noite, meu amigo Álvaro Vargas. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui na mesa, Jefferson, Alan. É sempre muito bom estarmos aqui reunidos. E essa mensagem que o nosso companheiro Alan leu, muito profunda, muito interessante, a gente fica analisando o nosso comportamento, o comportamento da sociedade. E nós brasileiros, nós temos uma característica muito interessante que outros povos, outras pessoas que vêm aqui e migram para o Brasil, admiram muito. A alegria do brasileiro, a espontaneidade, a fraternidade, muito interessante. Mas também o brasileiro é muito imediatista, nós somos muito imediatistas. Basta ver que todos os anos, quando o pessoal vai declarar o imposto de renda, deixa para o último minuto do segundo tempo. Então nós somos muito assim, não pensamos no dia de amanhã. E nessa mensagem que o nosso companheiro Alan leu, a gente tem que analisar essa vida e começar a pensar um pouco mais profundamente acerca de nós como espíritos eternos. Nós estamos aqui na romagem terrena, muito breve, a vida passa muito rápido. Se conversarmos com uma pessoa com 60, 70 anos, 80 anos de idade, ela vai dizer, nossa, eu não vi a vida passar. Porque tudo passa tão rápido, as semanas, os anos. Nós temos que começar a analisar o que nós possuímos no aspecto material e ver o que a gente pode fazer de útil pelo nosso semelhante. Às vezes um agasalho, uma calça, uma camisa, que a gente acha que não tenha grandes utilidades, para outro é tudo que ela mais necessita para se agasalhar, particularmente num país tão precário, tão carente como o Brasil. Mas a gente vai um pouco mais além também, não só na questão material, mas também no aspecto relacionamento. Nós, esses tesouros que a gente possui, no aspecto cultural, talvez um pouco mais esclarecidos, temos uma cama para dormir, as refeições que a gente pode sorver, uma água limpa que a gente pode ter também. E quanta gente não tem isso? Então, começar a olhar um pouco para o lado, a dor humana que se existe em toda a situação, e sabendo que nenhum de nós é santo e nem temos essa pretensão. Mas nós podemos ser sempre pessoas melhores, pessoas mais úteis à sociedade. Vamos colocar um pouquinho a mão na consciência e Está provado que mais de 90% da população acredita em Deus. Então vamos começar a questionar um pouco mais sobre isso. Deus existe, Deus é o Pai, Deus é justo. Por que então eu que estou aqui provisoriamente na Terra e vou estar voltando para o aconchego maior da vida após a vida, o que, que eu vou levar? As coisas materiais vão ficar para trás. E as questões dos relacionamentos, as vezes que eu podia ter tido paciência, tolerância com o próximo e não tive, às vezes até com o próprio familiar. Então, um estudo dessa noite, nessa lição que o Alan leu, muito interessante, que possamos fazer uma reflexão e vamos preparar um pouco mais para os tópicos da noite. Não é isso, Jefferson? Meu amigo Jefferson Godoy, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Álvaro. Pessoal da técnica, caros ouvintes. Realmente, esse exercício de reflexão, como o Álvaro bem comentou, é impressionante, né? Observando tudo aqui que foi dito, Alan, eu percebo o seguinte: na verdade, todo esse excesso de coisas materiais, como o Álvaro comentou, que muitas vezes nós amealhamos ou juntamos, acumulamos desnecessariamente, serviriam de premissa maior para a gente praticar a caridade, né? Ou seja, transformar tudo aquilo que para nós é demais, demais do que nós necessitamos, como o Álvaro comentou, que é muito de menos para outros, né? Então, falta para a gente esse senso ainda de fraternidade, da gente verificar, se colocar no lugar do próximo e perceber que o que nós temos realmente é demais, né? Nós temos muito em vista de muitos outros colegas, muitos outros irmãos que necessitam muitas vezes de coisas básicas, como o Álvaro comentou, mas, por exemplo, nós não nos alertamos de realizar o agradecimento a Deus, porque, veja, né, nós temos, por exemplo, excesso de visão, enxergamos, ouvimos, se nós considerarmos que tem muitos outros como nós que não tem, e nós não agradecemos. Na verdade, aqui nesse trechinho aqui que diz, por exemplo, o excesso de nossa vida cria necessidade do semelhante, para mim, na minha maneira de entender aqui, é um convite para que a gente pratique a caridade. É o que tem faltado para todos nós nesses dias atuais. Jefferson, Álvaro, essa questão do excesso a gente sempre tem que estar pensando e ponderando, né? Porque realmente nós podemos falar que somos privilegiados vivendo no país que a gente vive, na cidade que a gente vive. Piracicaba agora foi eleita a melhor, segunda, né? Na melhor do estado de São Paulo e a segunda melhor do Brasil para se morar. Puxa vida, né? Então, assim, não é um privilégio, né? E estar aqui e poder estar num programa espírita, quer dizer, olha só, isso é uma outra. Nós temos a liberdade religiosa, né? Podemos nos expressar livremente, sem nenhum. Não temos guerras religiosas com muitos países, né? Então, é lógico, existe uma corrupção? Existe, é ruim isso, horrível. Não estamos aqui querendo tampar o sol com a peneira, não. Mas é uma questão de ver o que temos em muito aqui e entender o que nos falta, né? E talvez balanceando o que nos sobra com aquilo que nos falta, talvez o equilíbrio alcançasse uma hora, né? E fazer isso dentro de casa é importantíssimo, né? Então, você imagina, passar esse conceito para os filhos, né? Isso é uma outra dificuldade, às vezes, que a gente tem na educação, né? De realmente entender o que basta, o que pode compartilhar. Eu lembro que eu tive muita dificuldade nos primeiros anos da minha filha em fazê-la doar algum brinquedo que ela não ficava, não era mais da idade dela. Ah, pai, mas eu gosto. Mas você gosta e brinca? Não, pai. Então vamos fazer o seguinte, aí eu arranjei um jeito, eu peguei uma caixa, nós vamos colocar naquela caixa, nós vamos colocar uma data no brinquedo. Se passar 6 meses você não mexeu nele, a gente vai doar, tá bom? Aí, lógico, quando colocava na caixa, a primeira semana ela ficava ouriçada com o brinquedo, pegava outra vez, mexia, e ela, pouco, ia para a caixa. Passava, olha, filha, 6 meses, filha. epa, então é, né? Mas assim, ainda doía, né? Mas eu fazia ela ir junto comigo doar o brinquedo. Daí quando ela começou a ver o brilhinho no olho da criança que não tinha brinquedo, a gente ia no Bom Menino lá, né? E recebendo aquele brinquedo, aí ela começou a perceber que existia um lado bom a doação, né? E aí eu vinha falando, eu falo, tá vendo, filho, é uma criança que não tem brinquedo nenhum, né? Sem brinquedo nenhum. Você deu um que estava lá encostado, olha que... Então, é um ensinamento difícil, mas a gente não tem que insistir, né? Bastante. O Alan falou uma coisa interessante, que me aguçou também. Dizem, um privilégio morar em Piracicaba, no Brasil, aqui. O Jefferson falou, não tem problemas religiosos. Olha, se você entrar num jardim e você gostar de flores, você vai olhar aquele jardim e vai achar muito bonito. Mas se você é desatencioso, a pessoa é desatenciosa, pode ter o jardim mais lindo do mundo. Que não vai perceber beleza. Que não vai perceber beleza, né, Jefferson? É verdade. Então o Brasil é um país muito interessante, porque é um país mais espiritualizado do mundo, não são as palavras do Álvaro, do Emmanuel, são espíritos iluminados, que tem guias, que tiveram médios aqui, saudoso Chico, que falaram, né? Então o Brasil é o país mais espiritualizado do mundo. Se você, a pessoa, quer desenvolver, pensar muito em ciência e tecnologia, o melhor lugar seria provavelmente os Estados Unidos da América. Mas se você tem interesse no lado espiritual, o Brasil é uma benção, igual Alan e Jefferson falaram, renasci aqui. Agora, Deus é justo, gente, não é isso? Uhum. Se Ele nos deu tanto no aspecto de espiritualidade, não é porque nós somos os melhores, não existe. Deus não é parcial. Então, o que, que acontece? Vocês são os mais espiritualizados? Muito bem. Então, são os mais preparados para receber uns irmãozinhos muito necessitados. Muito materializados. Exercer essa espiritualidade, né, Álvaro? É isso aí. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A sociedade brasileira está sobrecarregada de espíritos terríveis, que se fosse reencarnar numa França ou nos Estados Unidos, fariam muito mais dano do que no Brasil. O Brasil é um país de terceiro mundo, com limitações, não tem pretensões bélicas, é um país fraterno, embora com tantas dificuldades. Então, quando nós falamos de Piracicaba, de São Paulo, do Brasil, realmente é um privilégio reencarnar nessa nação, com todos os problemas que ela... Então, quando alguém entrar no jardim, vamos olhar as flores, vamos olhar o Brasil, vamos ver as coisas boas do Brasil. A corrupção, a violência, ela existe. Mas no jardim também tem insetos, tem erva daninha, tem espinhos, mas tem flores. Então nós temos que aprender a olhar esse jardim e valorizar a oportunidade maravilhosa que é uma encarnação e agradecer a Deus a bênção de estarmos aqui. E como disse aqui o Alan e o Jefferson, retribuir isso. E o que, que Deus espera de nós? É o mínimo que eu posso fazer é ser útil. É pegar o casaco do armário que o Alan leu aqui, que eu tenho dois, não preciso de dois casacos, dá um. Camisa, mesma coisa, as roupas, os sapatos, mas não se atenta só a isso também. A questão da tolerância, a paciência, a humildade, particularmente aqueles que já têm o brilho, a luz do Evangelho, não é isso, Alan? E esse foi bem comentado aí a questão do Brasil, Álvaro, porque a gente precisa ficar mais atento realmente a agradecer, né? O agradecimento é importante no excesso, mas depois do agradecimento você começa a ter noção do que você pode compartilhar, porque você percebe, né? Você fica agradecido de ter sobra, então fala, peraí, agora eu posso compartilhar. Agora, se você não percebe, nem agradecer você vai, né? E compartilhar muito menos, né? E então a gente precisa realmente ficar atentos a esse excesso, né? O título do André Luiz é Excesso e Você. Não é excesso e para quem eu estou falando. É uma autorreflexão, né? Como eu estou lidando com excesso. Então você que está nos ouvindo, faça essa autorreflexão, olha para o seu armário, né? Veja aí o que você pode compartilhar. Ninguém está falando para você compartilhar o que te vai faltar, mas é o que está sobrando. E eu aposto, quem está nos ouvindo, aposto que você acha meia dúzia de roupas que você não usa há anos. E você guarda, porque um dia a moda pode voltar. Para com isso. A moda vai voltar, mas vai ser de outra cor. É, aí você vai emagrecer, vai poder usar. Para com isso, compartilha. Muito bem, a gente leva em conta toda semana uma campanha para leitura e estudo do livro espírita. Veja bem, acabamos de ler um texto de um livro espírita e olha quanta reflexão surge na gente depois de uma leitura dessa. Então, em vez de você ficar só nos esperando aí, que eu sei que tem muita gente que nos espera toda sexta-feira, agradecemos muito, mas leia também, compartilhe, fale, aponte lá no Facebook, fala assim, olha, eu li um texto essa semana que fala tal coisa, veja aí, olha isso aqui. Esse é o objetivo da gente ter um Facebook, Programa Visão Espírita. Estamos com 2.759 pessoas que já curtiram e que podem nos acompanhar, perguntar, reler os artigos que a gente aqui lê e comenta. E a leitura do livro espírita é uma questão assim, necessária para a sua transformação. A gente sempre indica que você leia as obras básicas da codificação, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas você não precisa ficar preso somente a esses livros. Nós temos a Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com Alferes José Caetano, com milhares de títulos. Você pode encontrar livros que estão ali voltados para a sua área de trabalho, de estudo, de pesquisa. O Espiritismo praticamente tem livro para quase todas as áreas do conhecimento humano. É você ir lá e estudar. Bom, agora nós vamos com a nossa prece inicial. Hoje nós separamos uma prece na voz de Paulo Goulart, falei certo. Eu estava falando Paulo Autran, gente. É que eu conheço artista que vocês não fazem ideia. Então, Paulo Goulart é uma voz maravilhosa que, graças à tecnologia, nós podemos continuar escutando, apesar do desencarne do nosso querido amigo, que era espírita também. Vamos lá, meu amigo. Se crês em Deus, se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. que voz maravilhosa, né? Nos leva, eu acredito que um amigo desse, lá do plano espiritual, quando deixa uma gravação dessa, quando a gente compartilha, ele deve vibrar junto, né? Claro. Porque são palavras tão, tão bonitas, uma mensagem tão profunda. A voz dele é bonita e ele fala com coração, né? Coração, com sentimento. Muito bem, estamos agora preparados para a primeira parte do nosso estudo. Né? Nessa primeira parte, nós falamos e estudamos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no capítulo... Espera um pouquinho aqui. 14. Capítulo 14. Eu tirei aqui da tela e me perdi. Capítulo 14, item 8... A parentela corporal e a parentela espiritual. Então veja que isso é um assunto interessante, né? Quando a gente... Eu estou enrolando vocês mesmo na rádio, porque eu cometi uma gafe aqui, eu não abri o texto que eu tinha que ler aqui. Então eu estou aqui ganhando um tempo. A parentela corporal e a parentela espiritual... É um assunto bem interessante e motivo de muita curiosidade quando as pessoas chegam na casa espírita, né? A gente encontra aí muita gente querendo saber sobre esse assunto. Então, vai ser um estudo bacana para nós hoje aqui, importante para a nossa reflexão da noite. Será que nós temos excesso nas parentelas também? Será que a gente encontra o excesso entre as parentelas? Como é complicado, né? O viver em família não é fácil, né? A famosa ovelha negra da família, né? Quem não tem? Ah, e toda a família tem, né? Infelizmente, a gente começa a falar de família e tem que rir, né? Tem que rir para não chorar, né, meu amigo Álvaro? A gente está aqui... Não tem jeito, só muda o endereço, gente, a gente vai encontrar gente, infelizmente, família é isso aí. Bom, muito bem, abri aqui agora o Evangelho, capítulo 14, item 8. Olha lá, o Jefferson está me ajudando aqui, porque como que eu não fiz essa lição de casa, né? É possível, viu? Fui aqui, fiquei conversando, né? E aí, é assim que acontece. Bom, vamos lá. Estamos aqui no capítulo 14, item 8. Vamos lá. Item 9, instrução dos espíritos. Item 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Vamos à leitura. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Pois é, Alan, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo reflete bem aquela piadinha que a gente tem, né? Qual é a diferença entre família e amigo? Você sabe, né? Amigo a gente escolhe. Ah, né? tá, sim. Família não, né? Então, mas ficou bem claro, tanto nessa piada, nesse ditadozinho, que realmente nós não escolhemos a família porque realmente nós temos que conviver com eles. A questão, como você comentou no começo da leitura, Alan, que é um assunto esse da parentela corporal e parentela espiritual, é um dos assuntos que todo mundo que começa no Espiritismo vem sempre nos questionar. A respeito da sogra, do cunhado, do irmão, do pai, da mãe, né? Nunca vem falar, por exemplo, de um amigo, né? E justamente porque o amigo já existe um laço de afinidade, de simpatia espiritual que já transforma aqueles dois seres em familiares no plano espiritual, que é realmente o lugar em que nós temos que nos reportar, como o Álvaro comentou aqui, algum dia na nossa eternidade. Mas o problema da consanguinidade, então, algumas pessoas vão falar, então se o importante é o laço espiritual, simpatia espiritual, então por que diabos a gente tem a consanguinidade? A sabedoria de Deus é incrível, né? Então, por exemplo, se você junto com outro adversário seu, junto com uma outra pessoa que você não se dá muito bem, se sem ter o laço sanguíneo vocês poderiam se matar. Então a questão do laço consanguíneo é uma maneira que Deus encontrou de fazer com que as pessoas se aproximassem, né? Aquela questão de sangue do meu sangue. Então, às vezes você vê familiares que brigam, mas daí, de repente, em um determinado momento, fala assim, mas é sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Hã? E dessa forma, Deus criou uma forma, uma maneira desses espíritos encontrarem uma brechinha naquelas desavenças e dessa forma se tornarem amáveis irmãos realmente. O mesmo já não acontece com quem já nutre essa simpatia por outros Então a consanguinidade, juntamente com a afeição espiritual, já está mais do que estabelecida nesse caso. Então, é uma das partes do Evangelho segundo o Espiritismo que eu entendo que seja muito importante que cada um de nós leia, releia e tenha sempre em mente essas situações. Que importa realmente para nós são os laços de afinidade espiritual, porque esses são realmente inquebráveis, já da consanguinidade, até pela questão da pluralidade das existências, de outras encarnações e reencarnações, serão outros laços sanguíneos a serem estabelecidos. Não é isso, Álvaro? Sim, muito bonito a leitura que o Alan mencionou aqui, do Evangelho, o comentário do Jefferson. Interessante que na vida do dia a dia, a gente relaciona com várias pessoas, não espíritas, e algumas seguem outras correntes religiosas, e a questão que eles indagam, eu não me lembro quem eu fui, eu sou dessa vida só, eu não acredito em reencarnação. Então, as pessoas não querem raciocinar, porque a justiça divina, na lógica, no raciocínio, sem a reencarnação, ficaria muito difícil de explicar. Uma criança nascer cega, surda, paralítica, nossa, quantas criancinhas nascem com leucemia, vai nesse hospital de câncer aí de criança, o coração da gente fica sangrando, né? E vê aquele sofrimento, né? Por que não tem nada essa criança, né? Mas nessa existência. E mais quando entende a reencarnação, nós compreendemos a justiça divina, da semeadura livre, a colheita obrigatória. E na visão espírita, o planeta Terra é um planeta de provas e expiação. Já foi um planeta primitivo e daqui mais algumas décadas nós teremos um planeta de regeneração, um planeta melhor, mais evoluído. Mas se a Terra é um planeta de provas e expiação, o que significa as famílias que habitam esse planeta? Vivem também provas e expiação. Eu me lembro uma palestra do Divaldo uma vez, ele dizia que no passado os cristãos enfrentavam as feras no circo romano. E hoje o verdadeiro cristão, as feras às vezes estão dentro do próprio lar. Então, nós estamos nesse movimento há quase 40 anos, conversando. Família é sempre um problema, porque raras famílias da nossa sociedade são bem estruturadas e são evangelizadas. E mesmo quando são, às vezes tem um dos cônjuges, ou às vezes é um filho, muito, muito complicado. O que nós temos que entender, então, é que, em primeiro lugar, Deus é justo e bom, e Ele nos coloca sempre numa situação que nós temos capacidade de resolver. A mulher que é casada com um homem muito difícil, ou vice-versa, a mulher muito fútil, o homem, às vezes, muito trabalhador, já conheci vários casos assim, nós vamos compreender que são espíritos em prova, ou às vezes em expiação, vivendo uma experiência difícil, mas necessária para o processo evolutivo. Mesmo nós temos dificuldade de compreender isso, nós temos que reportar a Deus na sua justiça e na sua bondade, e saber que se está acontecendo é porque é necessário, e compreendendo isso. Com relação a parentela, às vezes filhos mais difíceis, também é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes em existências passadas, em vidas pregressas, nós cometemos crimes terríveis, tiramos a vida alheia, às vezes por interesse, assassinato, ou disputa, ou rivalidade. E perante na erraticidade nós queremos voltar e queremos ressarcir aquelas pessoas que nós prejudicamos. Então, às vezes vem como filho, às vezes como filho, filha. E aí tem aquelas dificuldades do conflito doméstico. Nem sempre existe aquela tolerância. Por isso, na doutrina espírita, a gente enfatiza muito a necessidade do evangelho no lar. Nossa, como isso é importante. E levar as crianças desde cedo para a evangelização infantil. Nós não vamos mudar as pessoas da água para o vinho. Mas assim como o jardineiro vai fazendo a poda da planta para que ela tenha um crescimento mais ereto, evitando as ramificações desnecessárias, o pai e a mãe podem educar um filho e melhorar muito aquele espírito intolerante. Tem um caso que eu já mencionei aqui, um caso muito difícil, que eu fiquei na época muito chocado. Foi de uma família do interior, uma pequena cidade do interior de São Paulo, não sei se foi São Paulo, não vou nem falar de Bracidade, mas essa família, a jovem, os pais frequentavam o centro espírita, a menina teve toda a orientação necessária, e a menina virou prostituta naquela cidade. Para os pais foi um grande choque, porque era uma cidade pequena, deu repercussão muito grande. E os pais se perguntavam onde eles tinham errado. E numa sessão mediúnica, os guias espirituais falaram para eles que estavam sofrendo muito e pediram essa orientação. E falaram, olha, a sua filha melhorou muito. Nessa encarnação ela é prostituta. Mas nas encarnações passadas, ela era dona de prostíbulo. Ela no passado desencaminhou dezenas e dezenas de meninas. Nessa encarnação ela subiu um degrau. Só ela se prejudica. Já evoluiu. Então nós temos que compreender na visão da reencarnação e compreender os nossos filhos como espíritos, almas em evolução, mas imperfeitas. Que não necessariamente elas vão seguir tudo o que nós sabemos. Imagina, aqui nós três somos dirigentes espíritas, estudamos incessantemente a doutrina espírita há décadas. Como é que meus filhos vão querer captar isso, né? Hoje, meus filhos entendem muito mais, mas por muito tempo, para os meus mais próximos, eu tenho 4 filhos, eu era uma pessoa excêntrica, para não dizer doida, né? Excêntrica. Então, e nós temos que ter tolerância e paciência e compreender isso. E essa antipatia que às vezes brota nos relacionamentos familiares, ora, isso nós temos que disciplinar, porque não vai mudar da água para o vinho. Dizer que você vai passar a amar uma pessoa que você tem antipatia, o seu coração não está ali, não adianta. Até entra, a pessoa pode ter 10 filhos, dizer, minha mãe tinha 6 filhos, dizer, eu amo todos iguais. Que mentira cabeluda! Não ama todos iguais. Porque sempre vai ter um filho do coração. O amor é assim, você não vai ser injusto. Mas o amor, o sentimento, não tem como. E a antipatia também. Então nós vamos compreender que nós temos as nossas limitações em termos de sentimento e sentir afinidade e amor por um, por outro e antipatia. Agora, daí você partir desse sentimento de antipatia para agressão, para violência, para falta de respeito, é um abismo de diferença. Nós temos que ter disciplina, disciplinar, eu não posso ser assim, eu não posso fazer isso, eu sou assim, lamentavelmente, pelas minhas imperfeições, pelo menos eu vou ter uma antipatia fraterna, né, Alan? E a gente, lembrando que pertence a uma família espiritual, e somos inseridos numa família aqui encarnado, né, uma família corporal, quando inseridos nessa família corporal, vamos imaginar que seja a família mais difícil para as minhas experiências. Certamente da minha família espiritual vai ter algum encarnado próximo que vai ser um grande amigo, que vai ser um professor lá que você conhece, um colega, ou a tua esposa, ou teu marido, que vai ser aquele parceiro, aquela pessoa que vai falar assim, não, estou aqui para te apoiar, temos que passar pelo que temos que passar, vamos lá. Né? E às vezes realmente a gente não faz nem ideia. Hoje mesmo eu falei com um amigo que a gente não se vê muito, que ele mora em Bauru, é longe, mas a gente, quando se conheceu, ficou muito amigo. E aí eu liguei hoje para o aniversário dele. Ele falou, nossa, que bom que você ligou para mim. Então, assim, você não precisa nem estar vendo, né? Só daquele escutar a voz, você já se aproxima da pessoa energeticamente. É como você se transporta do lado da pessoa. E são pessoas, assim, que nesse meu amigo foi muito importante em alguns momentos da minha vida. E sempre vai ter, né, na vida, por pior que sua vida pareça, para de ver só os espinhos, como nós falamos no começo, né? Começa a ver as flores que estão à sua volta, você vai perceber que a sua família espiritual é grande, se não está encarnado, está intuindo você, mas para isso também você tem que estar com a mente solta, né, para poder receber essas intuições, para poder escutar, para aliviar suas dificuldades dentro da família. Realmente a gente sabe que tem famílias por aí passando por situações extremamente complexas e voltamos ao contexto de agradecimento, né, Jefferson? E você sabe, Alan, essa explicação que o Álvaro passou para a gente no começo, aqui agora, desse bloco, eu até gostaria de chamar a atenção dos amigos em casa para fazer um link com o primeiro comentário que ele fez no primeiro bloco, quando ele falou do país, do momento em que nós passamos no país esse momento de mudança necessária, como a gente comentou no intervalo, inclusive, que é um momento de mudança que vai ajudar na evolução do país. O que o Álvaro comentou sobre família, a gente pode entender que para o país é a mesma coisa. Nós estamos todos juntos no mesmo país aqui, encarnados para viver as nossas expiações juntos e passar essas expiações bem, de forma com sabedoria, né? Com resignação, com fé, para que a gente evolua. Então a gente vê que a explicação, a doutrina espírita, ela traz essas explicações e você acaba aplicando em vários segmentos. Então a gente vê aquela questão da família é a célula máter da sociedade, né? Então o que muitas vezes acontece no grupo familiar, acontece no país, acontece na cidade, acontece no continente e também no planeta, né? Muito bem. Hoje, agora são 20 horas e 47 minutos, nós não podemos deixar de agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Né? Nós, primeiramente, agradecemos aquele grupo de companheiros, né, que une as suas forças e contribui mensalmente ajudando no patrocínio do programa. Né? Nós temos um custo a pagar a rádio pela utilização deste horário. Agradecemos também aos sindicatos metalúrgicos de Piracicaba, que também colabora muito com a gente na questão de custos e espaço de trabalho. A USE de Piracicaba, né, Intermunicipal de Piracicaba, que como entidade aí que estamos embaixo do seu guarda-chuva, né, nós somos um órgão de divulgação da USE também, e ela possui outros órgãos, como o Jornal Arauto. Por sinal, estamos procurando patrocinadores para o Jornal Arauto. Se você tiver interesse, é um jornal. São 3 mil jornais bimestralmente editados, além de 3 mil enviados por e-mail. Um público muito bom, um público espírita, público classes normalmente AB. Você pode ir lá nos ajudar no patrocínio do Arauto. Pode entrar em contato através do nosso Facebook, Programa Visão Espírita. A Livraria Espírita Allan Kardec, que nós citamos há pouco, né, aqui na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com Alferes José Caetano, com milhares de títulos para você adquirir. Lá você pode ficar sócio do Clube do Livro. E agradecemos também aqui a rádio que nos recebe, bem como todos os seus técnicos aqui em nome do Rodrigo, que sempre está posto aí para nos ajudar e fazer um bom programa. Muito bem, agora vamos ao nosso bloco comercial. Depois a música. Ana Vilela. Como que chama? Trem Bala. Ah, é verdade. Escolha do Álvaro, hein? É, aqui, ele que foi o Discman aqui que escolheu o Disc Jockey. Vamos lá, meu querido. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Muito bem, gente. Estamos num trem-bala, né? Então vamos viver bem o nosso presente, né? A vida é trem-bala. Bom, nesse segundo bloco do programa, 20 horas e 56 minutos, estamos certinho na hora do nosso programa aí, muito bem. Nós reservamos para hoje algumas perguntas que talvez para você que seja espírita, atuante, elas sejam até simples. Mas de um modo geral, nós temos aí perguntas muito interessantes para a nossa reflexão. E eu vou invertendo, eu vou perguntar uma para o Álvaro, uma para o Jefferson, para a gente poder discutir com vocês esses pontos de vista e esses conceitos espíritas. Então a primeira pergunta, eu vou começar aqui com o Álvaro, vou perguntar para o Álvaro, o espiritismo é o mesmo que Umbanda ou Candomblé, Álvaro? Não, realmente o espiritismo, o candomblé, o catolicismo, o protestantismo, é espiritualismo, né? Espiritualismo porque a gente acredita na vida após a vida, na vida do espírito. Mas são correntes diferentes, né? Enquanto o candomblé, o umbanda, tem suas raízes africanas, né? Tem o cântico, tem os rituais, o espiritismo segue lá o codificador Allan Kardec, que codificou a doutrina com as suas obras básicas, e não tem rituais, não tem cântico. E agora a moral do espiritismo é a mesma moral que existe na Igreja Católica e também a mesma moral que existe particularmente na Umbanda Iluminada, né? Porque mesmo nesses locais, a Umbanda, o Candomblé, valoriza muito o mediunismo, que a gente fala no espiritismo mediunidade, e lá seria mediunismo, porque explora muito a questão do fenômeno, da manifestação. E o espiritismo tem a parte do fenômeno também, mas muito dirigido especificamente para um trabalho, por exemplo, de desobsessão, para resolver um problema espiritual do indivíduo. Mas a gente valoriza a questão doutrinária, de orientar. Quem frequentar ou tiver interesse em ir visitar uma casa espírita, vai ver que não tem símbolos, não tem nada de cânticos, fora uma musiquinha alegre para iniciar uma palestra, né? Uma música bonita, né? Mas não tem um cântico relacionado com manifestação, como tem, por exemplo, num terreiro de Umbanda. Também não tem imagens. Então nós não temos devoções por imagens, como por exemplo tem na própria Umbanda. Mas o espírita respeita todas as correntes religiosas, respeita a Umbanda, respeita a Candomblé, porque compreende que as pessoas têm níveis intelectuais e morais diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que está na Igreja Católica e começa a sentir e compreender que a reencarnação é uma lógica comum da justiça divina, Às vezes, para ir para um centro espírita direto, ela tem um pouco de dificuldade, porque acha que a casa espírita é muito séria, exige muito. E quando vai num terreiro de Umbanda, que tem aquela música que lembra um pouco as pessoas de branco, tem o altar lá, o gongá, então a pessoa vai lá e olha aquilo ali e lembra um pouco, se habitua mais fácil. Eu tenho amigos, eu tenho inclusive um irmão mais novo, que gostavam da Umbanda. Não, Umbanda é alegre, é boa, o espiritismo é muito sério. Você tem que compreender as pessoas. Se você está feliz lá na Umbanda, ótimo, então frequenta a sua Umbanda. E seja um bom umbandista, a pessoa de bem, que faça caridade, né? Mas são linhas totalmente diferentes com as suas atividades específicas. Não é que seja um... E nós espíritos não consideramos também Umbanda um baixo espiritismo, mas não existe isso. A presença de Deus está em todos os locais, na sinagoga, na igreja católica, na protestante, no centro espírita, tudo tem a presença de Deus, dos bons espíritos ajudando. Agora, se me perguntarem qual seria o ideal para a pessoa seguir, olha, um mundo tão difícil como o nosso, tecnológico, a ciência avançando, a gente tem muito tempo, você pode dar voltas para chegar num determinado local, ou você pode seguir um pouco mais linha reta. O espiritismo é respostas rápidas, racionais, unindo a ciência, filosofia e religião, que atende os anseios do homem que questiona e quer uma solução rápida, um aspecto elucidativo. Mas para aquele que não pensa muito, que não tem muita dúvida, que ele quer simplesmente ouvir um cântico, então realmente a Umbanda é muito bom, como a Igreja Católica ou a Igreja Protestante. Joia. Ô Jefferson, agora vamos para uma outra pergunta. O que é a reencarnação? A reencarnação, ela é uma... Eu defino assim, é uma prova da bondade divina e da justiça divina. Porque é por meio da reencarnação que Deus permite que os espíritos que erraram no passado, que cometeram os seus crimes contra as leis divinas, se restabeleça, se regenere. A reencarnação é um fenômeno ao qual todos os espíritos estão sujeitos ou já foram sujeitos a passar por ela para buscar a sua evolução, a sua depuração da matéria. O espiritismo prega e a veracidade da reencarnação, porque nós temos comprovações através de fenômenos, como o Álvaro comentou agora há pouco, mas relatos de espíritos que demonstram claramente essa situação onde você não consegue comprovar, não consegue explicar situações em que você passa no seu dia a dia se não for por meio da reencarnação. Como o Álvaro comentou agora há pouco, é só através do conceito da reencarnação que você pode explicar, por exemplo, algumas mazelas que nós passamos, algumas provações difíceis, doenças, deformidades, enfim, todo e qualquer tipo de desregramento tem sempre um fundo que nós não conhecemos direito ou não nos lembramos por conta da reencarnação. É importante dizer que é na reencarnação ao qual cada espírito passa por um tempo definido por Deus e por toda a espiritualidade. O espírito, ele, quando reencarna, tem uma outra dádiva de Deus, que é a dádiva do esquecimento. Ele se esquece temporariamente, enquanto estiver na carne, de todo o mal, de todo o seu erro que fez no passado. Para quê? Para que ele aprenda, evolua e saia dessa reencarnação mais fortalecido e mais esclarecido. Muito bem. A reencarnação é um ponto, né, Jefferson, que quando ele é compreendido por mais pessoas, eu acho que a gente passa a ficar mais tranquilo em relação aos acontecimentos que estão... Por exemplo, chega uma criança na nossa vida, o Álvaro até comentou no primeiro texto, ele não chega do zero, né? Não. Ele vem com experiências passadas. É só através da reencarnação que você explica as diferenças entre irmãos criados na mesma família, da com a mesma cultura, com a mesma... Então, aquela fala de mãe, né? Ah, mas eu criei todos iguais. Aí já começou o erro, né? Porque cada um precisava de um tipo de educação, conter alguns ímpetos, né? Que a gente percebe numa criança logo cedo as tendências positivas e negativas, né? E uma coisa importante, Alan, não sei se você vai comentar isso, até eu gostaria que você comentasse, mas que a reencarnação ela já vem sendo cultuada, vamos dizer assim, e entendida e praticada até por várias e outras religiões por séculos. A própria Igreja Católica já admitiu e já a existência da reencarnação, e inclusive na Bíblia existem várias passagens sobre a reencarnação, né? É a história antiga, né? Porque isso é um fato que acontece no mundo desde que o mundo é mundo. Isso. Né? Então, muitas doutrinas, muitas seitas, muitas religiões comentaram e citam. Você imagina hoje se a Igreja Católica ela resolve adotar a reencarnação, ela faria uma grande transformação no mundo, né? A gente já vê, por exemplo, o Papa que aí está agora, recente, já dizendo que não existe o inferno. Né? Isso, dizendo que não existe o fogo no inferno, né, Álvaro? Aí já é uma coisa que o Espiritismo já pregava antes, né? Isso. É o interessante, o Espiritismo tem uma visão tão bacana, né? É difícil uma pessoa hoje, no século XXI, intelectualizada, sensata, pensar no inferno eterno, né? É. Você fala, olha, eu vou para o céu, quando às vezes a pessoa me pergunta, né? Eu acho que eu tô medo de morrer e vou para o inferno. Eu falei, olha, se você. Onde é que está seu coração? Seu coração está em paz, então você está no céu. Agora, se você está cheio de mágoa, inveja, de ódio, amargura, então realmente você já está no inferno. Você está onde você está, o seu coração. Porque nós, na visão espírita, entendemos que nós temos o espírito eterno, o corpo físico fica. O que acontece quando eu durmo? Meu espírito, ele se desprende do corpo, a alma sai do corpo físico, a alma não vai dormir, se é um espírito mais esclarecido, ela vai se projetar nos planos superiores ou nos planos inferiores, onde está o coração dela. Se é um coração de ódio, de crimes, se projeta em regiões terríveis. Ou então se projeta, mas sempre naquela lição de Jesus, nenhuma ovelha se perderá. A pessoa pode estar lá num lugar muito ruim por um certo período de tempo, de perturbação, mas será resgatado, será reencarnado, igual o Jefferson falou, e vai nesse processo, vai mudar a sua postura, vai mudar a sua conduta. Vai evoluir. Agora, só que o que o Espiritismo prega, que é importante, é que nós podemos atenuar nosso ciclo doloroso de provas e expiação. Isso. Eu acho muito interessante quando o pessoal fala de Jesus, o Jesus chorava. A gente pode perguntar, mas como o mestre vai chorar? Ele não é o governador espiritual da Terra? Ele não sabia das provas e expiações? Como Jesus vai chorar? Por que o mestre chorava? Aí tem a explicação. As lágrimas do mestre não eram porque nós estávamos na prova e expiação, mas era o descaso do homem perante as suas provas e expiação. Mas, meu filho, você vai dando murro em ponto de faca, você vai sofrer, não faça isso. Ele, aquele coração imenso, cheio de amor, como fosse um paizão vendo a gente indo para o abismo, né? Então ele chorava por isso. A gente não faça isso, você vai sofrer. Então as lágrimas dele é nosso descaso. Porque quem fez as leis foi Deus, não foi Jesus. As leis que regem o universo. Então nós temos que entender. Então o Espiritismo traz essa aí muito interessante. E a reencarnação, como você e o Alan falaram, essa é a suprema justiça, a explicação da justiça divina. Não tem como você explicar a justiça divina sem reencarnação. Vamos para a próxima, Álvaro. O que é a mediunidade, Álvaro? Lógico que aqui a gente... Vamos deixar claro que nós estamos, para estas perguntas, passando conceitos elementares, né? Cada uma dessas dá uma palestra, um curso quase inteiro, né? Então aqui, na realidade, nós estamos esclarecendo o público de uma forma geral, então não dá para entrar profundamente. Como você falou, lá na biblioteca, na livraria, na livraria você encontra N livros que falam desses assuntos com detalhes. Né? É como a Alan disse, de forma sucinta, na verdade, médium, todo mundo é no sentido de estar... Você não é uma máquina, não é uma mesa, você é um ser humano, uma alma com sentimentos, e nós estamos sempre interagindo com as pessoas no plano físico, com o mundo espiritual. Então nós temos a medida dessa sensibilidade. Mas no espiritismo a gente chama de mediunidade quem tem mediunidade ostensiva. Porque aquela mediunidade da pessoa dar manifestações, como Chico, né, de escrever, falar, aquilo ali não foi uma coisa que nasceu assim, que o Chico desenvolveu. Antes de reencarnar, já no mundo espiritual, nós programamos uma série de tarefas, experiências que vão passar aqui na Terra. Tem muitas, geralmente as pessoas que são, têm a mediunidade ostensiva, elas pedem para vir com essa faculdade, essa, um termo mais simples, esse dom, você pode usar essa, entre aspas, se puder usar essa expressão, como trabalho, a ferramenta de trabalho. E a pessoa chega aqui, então, ela vai sentir uma série de, ela é mais, tem mais sensibilidade, seja uma série de fenômenos acontecendo com ela, às vezes acaba, roda, bom de lugar, médico, tudo no final vai parar no centro espírita, que a gente chama até centro espírita de curva de rio, né? Tudo bate lá, né? Aí, depois de passar em 20 consultórios médicos, ver que não tinha nada, vai lá ver que tem mediunidade aflorada, né? Só tem que disciplinar. Quando o centro espírita dá um treinamento mediúnico, na verdade, vai disciplinar corretamente o uso daquela mediunidade, que ele já, a pessoa já trouxe. O centro espírita não cria médium, ele disciplina, ele educa o médium. Esse é o trabalho. Então, a mediunidade é isso. É uma ferramenta maravilhosa, porque nos permite entrar em contato com o mundo espiritual. Aqui o Jefferson e o Alan falaram da Livraria Espírita Allan Kardec, lá no, ali no, na, na cidade, que vale a pena visitar. Esses livros, nós temos milhares e milhares de títulos graças à mediunidade. Sem mediunidade, você, como é que você ficaria? E a gente vê na história da humanidade, lá do cristianismo, você vê quantas vezes o apóstolo Paulo, as casas epístolas dele, fala constantemente da comunicação com o mundo espiritual, né? Então aí vai, né, Alan? É isso aí. A mediunidade, por sinal, também, as pessoas chegam na casa espírita muitas vezes por conta da mediunidade, né? Está acontecendo alguma coisa lá que ele não consegue explicar, vai no médico, vai não sei na onde, vai procurar. Aí alguém fala assim, você já foi no centro espírita? É. E aí a mediunidade muitas vezes é um caminho, né, para a pessoa chegar no conhecimento espírita e ali avançar depois, né? E logicamente nós temos aí como um exemplo de mediunidade, por exemplo, o Chico Xavier, né? Para quem que é um exemplo de um médium que trabalhou com muita eficiência, com muito discernimento, abnegação, né? Então esse é o trabalho do mediunato, né? Daquele que pega a mediunidade como uma maneira até de viver, né? Dedicando toda a vida a ela. Muito bem. Jefferson, e o que são os espíritos, meu amigo? Nós somos espíritos. Os espíritos são seres criados por Deus, ou seja, são criação inteligente de Deus. Deus é a causa primária de todo o universo e nós somos criações de Deus. Nós somos espíritos. Somos criados simples e ignorantes. Eis porque, como o Álvaro comentou, em um relacionamento em grupo, seja familiar, seja comunitário, cidade e tudo mais, você encontra pessoas em diversos níveis de evolução e de entendimento. Obviamente são espíritos que estão em níveis de evolução diferenciados. Deus nunca para de criar espíritos. Criam sempre simples e ignorantes e permite, através da reencarnação, que esses espíritos evoluam e busquem e cheguem até a perfeição. Lembrando que Jesus dizia, né, aquilo que eu faço, vós o podeis fazer também. Então ele já deixava bem claro também que nós temos totais condições de chegarmos no mesmo nível que Jesus está. Basta, como o Álvaro comentou anteriormente, depende somente de nós aplicarmos todo o ensinamento que recebemos e aproveitarmos as oportunidades das reencarnações. Os espíritos, portanto, quando nós vemos uma tribo de índios totalmente selvagens, são espíritos que estão provavelmente nas suas primeiras encarnações. E quando você já pega uma pessoa, um espírito encarnado, como por exemplo o Alan comentou agora há pouco, Chico Xavier, a gente já vê que é um espírito que tem uma evolução maior, consequentemente consegue-se entender que ele teve um número maior de encarnações que aquele coitado, aquele índio que ainda está no início, né? Mas é basicamente isso, né? Os espíritos, então, durante as encarnações, é importante se dizer que o espírito ele vai acumulando o seu conhecimento. Todo aquele conhecimento que nós aprendemos, nós não ficam para trás. O espírito vai guardando isso no seu HDzinho, vamos dizer assim, e quando for um espírito completo, ele vai ser um espírito puro, elevado, um espírito de luz, que vai conhecer absolutamente tudo o que lhe for permitido. A gente pode falar que somos espíritos imortais, né? A partir isso. Do nascimento a gente... Não morre jamais. Não é um ser encarnado imortal, isso, é um espírito imortal. Né? Exatamente. E como espírito imortal a gente vai aperfeiçoando esse nosso psiquismo espiritual. Aliás, viu, Alan, tem aquelas pessoas também que quando vão no centro espírita pela primeira vez, eles falam, eu não, Deus me livre, eu tenho medo de falar com o espírito. Você fala com o espírito todo dia, espírito encarnado, né? E quando nós estamos na carne, somos espíritos encarnados. Fora da carne, somos espíritos desencarnados. É, isso dá para a gente falar bastante coisa. E tem o espírito de porco também, né? A gente encontra e convive com muito espírito complicado. Ô Álvaro, eu acho que caiu uma pergunta boa para você. Você que fez um trabalho bacana com o Evangelho lá na União Espírita, né? A gente pode falar assim, o que o Espiritismo informa sobre Jesus? Jesus é o modelo a ser seguido, né? O Mestre Jesus. Nós temos o apóstolo Paulo, Mateus, Pedro, são exemplos maravilhosos de cristãos e dedicação à vida para a causa espírita. Mas modelo é Jesus. E Jesus, nós entendemos na doutrina espírita, como o espírito governador espiritual da Terra, o líder, né? Que toma, estava aqui desde a formação do planeta Terra. Aliás, diz os espíritos que na história aqui do nosso planeta teve duas reuniões importantes da comunidade de arcanjos que organizam o universo. A primeira foi na formação do planeta Terra, a definição da formação do planeta Terra, isso há bilhões de anos atrás. E a segunda reunião foi a preparação da reencarnação de Jesus na Terra. Para a gente ver a importância da reencarnação do Mestre. Foi tão importante quanto a formação do planeta Terra. Isso é Jesus. É aquela estrela que reencarnou, um exemplo maravilhoso que nós ainda temos apenas uma pálida ideia da missão e do trabalho que ele realizou aqui na Terra. Mas a gente pode ter o Mestre como aquela referência, aquela inspiração e as mensagens imortais, as mensagens, o Evangelho de Jesus é o Evangelho do Universo, é o Evangelho do Amor. Basta ver lá as bem-aventuranças, só aquilo. E parafraseando Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, se todos os conhecimentos, os livros sobre religiões se perdessem, se mantivesse apenas o sermão da montanha, nada estaria perdido. De tão profundo que esse código de amor que é esse sermão da montanha. Bem-aventurado aqueles que sofrem, aqueles que têm sede de justiça. Gente, isso é lindo, né? Então a mensagem de Jesus, ele nos inspira e nós temos um profundo respeito pela mensagem que ele deixou, o sacrifício de reencarnar aqui. Alguém pode perguntar, mas por que Jesus reencarnou igual nós, carne e osso, filho de parto normal, a Maria teve o Jesus, Jesus reencarnou na antiga Palestina, né? E normal aquilo ali tudo, mas por que Jesus reencarnou? Olha, é uma demonstração que a pessoa que sofre, você vai lá e abraça aquela pessoa que sofre. Aquela pessoa, aquele náufrago na água, o cara mergulha e vai abraçá-lo e vai tirá-lo da água. É como te mostrar se está junto da pessoa. E esse gesto que Jesus fez de reencarnar é um chamamento para todos nós meditarmos um pouco mais. E talvez hoje o espírita seja extremamente intelectualizado, um grande conhecimento, mas muitas das vezes frio de sentimentos. Tem uma passagem bonita também do Mestre que me toca profundamente, é quando ele vai lá despertar Lázaro que estava no sepulcro. e tem que lhe abraça as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e chora junto com elas. Abraça e chora. E o evangelho está registrado isso. Mas Jesus sabia que ele não tinha morrido. E ele abraçou e chorou. Olha que demonstração de solidariedade na dor das duas. Depois falou: Lázaro, desperta. E Lázaro acordou. Que Lázaro estava num sono cataléptico. Então, mas por que Jesus chorou? Então, essa reencarnação, essas coisas que o mestre fez, é assim, nós ainda temos que entender um pouco mais, não é isso? O Álvaro, deixa eu fazer uma pergunta para você em cima disso. Explica para os nossos ouvintes, Jesus precisava reencarnar ou não? Não, Jesus, todos os espíritos que têm conhecimento, o único que não precisava reencarnar era Jesus. Então ele reencarnou realmente, como você falou, para trazer para nós uma boa nova, correto? Exatamente, ele é portador da mensagem de libertação espiritual da humanidade. Tanto que o próprio povo judeu foi preparado já na antiga egípcio, né? Porque os hebreus, aquele povo hebreu, já vieram de outro planeta. Uhum. Eles eram muito avançados no aspecto da inteligência, mas muito orgulhosos. Foi por isso que foram mandados para a Terra, um planeta muito difícil, de provas e expiação, para burilar e também avançar um pouco mais. Passaram-se, desde Moisés até Jesus, 13 séculos preparando aquele povo, depois que Moisés trouxe o decálogo, para Jesus trazer, então, poder encontrar o terreno menos difícil para semear o seu evangelho. Jesus é o nosso... Para nós espíritos, a gente chama que ele é o nosso governador espiritual, né? Ele é o responsável por cada espírito aqui reencarnado, pela sua evolução, e continua cuidando de cada um de nós. É um trabalho incansável, que a gente entende que ele nasceu, né? Foi criado por Deus muito antes da Terra, teve as suas oportunidades de evolução em outros planetas, e um dia recebe a Terra como governador espiritual para cuidar de uns 30 bilhões de espíritos reencarnados. A gente não dá conta nem de 2, 3 da nossa casa ainda. Será que a gente está longe de ser um Cristo? Eu acho que está um pouquinho longe. Mas é o nosso amigo aí, Jesus, né? Essa é o grande ensinamento de Jesus. Ô Jefferson, e onde vivem e o que fazem os espíritos desencarnados? Eles têm endereço, meu filho? Como que é? Não, o Álvaro comentou agora há pouco aí, e o espírito, quando ele desencarna, ele volta para a erraticidade. Ou seja, naquele período em que ele não está encarnado, não está literalmente ligado à carne, mas ele vai, como o Álvaro comentou anteriormente, dependendo de onde o seu coração está. Se é um espírito que viveu o seu período de encarnação de uma forma desregrada, ainda muito inclinado ao mal, ele tem uma grande tendência de ir para algumas colônias espirituais que são mais adequadas àquele nível evolutivo, espiritual e moral que ele tem. Já aqueles que já estão mais desprendidos da matéria, que já faziam da caridade uma coisa contínua no seu dia a dia, esses já têm uma grande possibilidade de estar em algumas colônias melhores. Né? Mas quando eles estão desencarnados, de forma alguma eles ficam parados, como o Álvaro comentou também na questão anterior, o espírito nunca para, né? Ele está sempre aprendendo. Óbvio que aqueles espíritos mais embrutecidos se prestam a outras coisas não tão dignas, né? Mas os espíritos que já estão mais inclinados a tratar da sua evolução moral e intelectual, estudam como se fosse uma universidade, como se fosse uma cidade normal como nós estamos aqui. Né? É importante se lembrar que existem, sabe, Alan, aqui, em vários trabalhos mediúnicos que eu já participei, vários espíritos que se manifestam que não sabiam que havia desencarnado. Alguns imaginavam que tinham desencarnado, mas acreditavam que deveriam estar dormindo esperando o juízo final. Né? É um choque para eles. Mas, de uma forma geral, os espíritos, depois que desencarnam, cada um vai para o seu lugar de acordo com aquilo que ele fez na sua existência corpórea. O Álvaro comentou no primeiro bloco, né? É aquela questão não de termos, mas de sermos, porque é o que nós somos aqui que nós levamos para lá. Então, assim, como somos espíritos, né? Agora temporariamente num corpo físico, então também tem um espírito aqui conosco, encarnado. E do nosso lado pode ter também, né, aquele espírito que a gente atrai com as nossas sintonias, com as nossas vibrações. Né? Com certeza. E de que tipo que é o espírito? É do tipo que está vibrando o seu coração. Né? Então, diga onde está o seu tesouro, que lá estará o seu coração. Não é assim? É isso aí. Então, o que, que você está atraindo? Emmanuel, ele tem uma frase muito dura para isso. Né? Ele fala que a abelha busca o mel e o abutre a carniça. É. Então, o que você está buscando? É o tipo do espírito que vai estar do seu lado aí, seja ele abelha ou abutre. Muito bem, eu acho que a gente vai parando por aqui nas nossas perguntas, são 21 horas e 25 minutos. Eu vou só ler uma pequena poesia da Alta de Souza, psicografia do Chico Xavier, que é uma poesia a Jesus. Então a gente para falando de Jesus e faz essa homenagem aqui ao nosso mestre, né? E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Mestre Senhor, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida nas grandes tempestades dessa vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana cansada e dolorida, balsamiza com amor toda a ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. Essa poesia é quase uma prece, né? Uma prece que nós encaminhamos a todos aqueles que estão com seu coração aflito. Muito bem, meu amigo Álvaro, suas últimas palavras para a gente ir encerrando o nosso programa. Um momento muito agradável, dividido aí com nossos ouvintes, aqui na mesa também. E que tenhamos um fim de semana de muita paz, de muito equilíbrio e, principalmente, manter a nossa fé em Deus e a nossa fé em nós mesmos. Boa noite. Jefferson, meu amigo, você pode fazer uma precezinha final para nós também? Posso, claro. Eu quero primeiro agradecer ao pessoal da rádio, pessoal de casa que está ouvindo. Também fazer um comercialzinho amanhã às 14 horas, a partir das 14h30, na União Espírita de Piracicaba, ali na Rua Regente Feijó. Eu vou estar palestrando lá juntamente com o Wilson. Vou falar justamente sobre um tema que já foi comentado aqui, que é a importância do Evangelho no Lar. Então, quem tiver disponível e quiser, será um prazer recebê-los lá. Agradeço também a todas as pessoas que nos ouviram durante essa noite e desejo a todos um excelente final de semana. Vamos fazer uma prece. Bom, não sei, você quer fazer as suas palavras finais antes da prece, Alan? Vamos fazer isso. Vou falar só o seguinte, que esse nosso programa é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas pela Rádio Difusora AM650 de Piracicaba, e todos os domingos nós também temos o programa a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. Estamos aí com 18 anos de programa, né? Hoje participaram do programa eu, Alan, o Jefferson Godoy e o Álvaro, mas também participam do programa o Luiz Guimarães, o Francisco Mourão, o Sérgio Aguiar, o Wilson Garcia e o Geraldo de Tarso. O Wilson hoje está fazendo uma palestrinha lá em São Pedro. E por favor, meu amigo, agora com as palavras da prece do Jefferson, damos aí por terminado nossa tarefa de hoje. E lembrando também da nossa rádio web, União Rádio Web, que você pode baixar lá com o aplicativo Android ou o iOS, para quem tem o Apple, e você pode ouvir a reprise desse programa e de outros programas e de outros programas espíritas nessa rádio, uma iniciativa de um grupo de grandes colaboradores do Espiritismo, que permite que tenhamos uma rádio que toque 24 horas por dia, conteúdo 100% espírita. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao plano superior maior, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado, pelo sol, pela vida que temos, pelos amigos, pelos familiares, por todas as provações difíceis e mesmo as mais brandas, porque como disse nosso amigo Chico Xavier, tudo nessa vida passa. Que Jesus, o excelso amigo, o mestre dos mestres, faça morada no coração de cada um de nós, nos abençoe, derrame as suas bênçãos durante toda essa semana que se inicia, para que estejamos fortalecidos na fé rumo à nossa evolução espiritual. Uma boa noite a todos e obrigado pela audiência. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.